Sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabemos que Deus criou o mundo, o mar e tudo o que nele há. Sabemos que temos a liberdade de orar e que essa oração é encaminhada a Deus pelos anjos que estão guardando nossas vidas. Sabemos que Deus tem feito maravilhas e que promessas existem. Basta que tenhamos fé para conquistá-las. Deus é fiel. Deus não falha. Ele é digno de toda honra e de toda glória. É aquele que reconhece você nos seus caminhos e endireita as suas veredas. Deus é aquele que diz, estou contigo. É aquele que enxuga suas lágrimas e acolhe todos os desejos do seu coração. É aquele que olha para a sua vida e te dá os melhores motivos para ser feliz. Deus é aquele que abençoa a sua vida e te faz prosperar. Que se revela em sonhos. É aquele que resgata a sua vida, sua alma, e faz com que a sua tristeza se transforme em alegria plena e absoluta. Deus é tudo o que você precisa, que eu preciso, e que o mundo precisa para ser feliz de verdade. Venha conhecer esse Deus que pode todas as coisas na sua vida e que nenhum dos seus planos é frustrado. Deus te ama.